favela, vela, vela, vela, vela, o alto da favela. Neo Beats, Neo Beats, Neo Beats. Descia da casa, casa, casa, casa. No dia a dia, mano, todo dia correria. Evolução no máximo na nossa família. Só suavidade, sem empate no combate. Chega já, relaxa que as esquivas fazem parte. Tranquilo como monge, diferente de um monte de nego que quando faz merda o cheiro chega de longe. Ei, só pelo simples fato do prazer é de fazer um som daqueles pra geral já saber que o respeito tem que prevalecer. E com o decorrer do tempo você vai perceber que o caminho percorrido não vai retroceder. E aí qual vai ser? O jogo da vida tá aí pra você. Perigo que é perigo, todo mundo sabe o risco. Arrisco não petisco, bota na conta do bispo. Os dólar o Hashimiro, pra ficar tranquilo no sigilo. Que depois é só chá de sumiço.